alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Hoje eu acordei com saudade de você. Bom dia, meu bebê. Bom dia, meu bebê. Ah, Maurício, você nem gosta dessa música, você gosta. A gente tá aí cantando, né? Mas você sabe que tem coisa que marca, que a gente ouve e acaba entrando pelo ouvido, não tem jeito. Essa aí é uma daquelas que entra e fica no ouvido da gente. Ué, mas peraí, nós estamos falando, como você já está falando, como se já tivesse começado o programa há muito tempo. Você está começando agora, tem que cumprimentar o pessoal. Ah, então tá certo. Oi, gente, um abraço para todo mundo. Olha, estou aí chegando com o nosso encontro, programa Maurício Fares, com muito carinho, com muita alegria. Mandando um beijo bem gostoso para as meninas. E um abraço bem apertado para os meus amigos. Que você tenha aí tudo de bom, muitas felicidades. E que seja um programa agradável para todos nós, não é? Daqui um pouco eu vou rodar aí músicas. Quem é que eu trago aqui? Deixa eu ver. Alan Jackson, olha. Diana. Ataíde Alexandre. Márcia Ferreira. Dino Franco e Moraí. Andréa Bocelli, Sara Brightman. Rapaz, tem muita. Hoje tem cada música bonita que é danada. E também a carta destaque daqui um pouquinho, né? Então, vamos começar aí com essa que eu falei do Alan Jackson, I'll Try. Então vamos lá, roda, menino! Talking about forever. We both know damn well it's not easy together. We've both felt love, we've both felt pain. Well, I'll take the sunshine over the rain, and I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. Oh, darling, I'll try. I'm not scared, it's worth a chance to me. Take my hand, let's face eternity. Well, I can't tell you that I'll never change. But I can swear that in every way I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. Oh, darling, I'll try. I'm not perfect, just another man, but I will give you all that I am, and I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. try. I'll try to be true to you. I'll try. I'll try to always love you. I'll try. Chover aqui de quem é a carta. Chover não, não pode chover não, que se chover molha tudo. Uai, uai, uai, uai. Não, deixe-me ver qual é a carta destaque, né? Quem é que eu vou atender hoje aqui na carta destaque? Cadê? Uai, uai, uai. É carta da mulher enganada e sofredora de Blumenau, Santa Catarina. O pessoal do Sul escreve pouco, vocês repararam? É, eu atendo mais carta de São Paulo, Minas Gerais. Da região norte, né? Do Pará, do Mato Grosso. Agora o pessoal do Sul escreve pouco. Mas eu tenho certeza que ouvintes a gente tem demais. Só que o pessoal é que realmente escreve pouco. Um grande abraço, viu, gente? Ó, daqui um pouco então, a carta dessa nossa querida amiga aí, a mulher enganada e sofredora. É, enganada e sofredora de Blumenau, Santa Catarina. Daqui um pouquinho, tá, menina? Vamos trazer música. Agora eu vou rodar aí, Diana, uma vez mais. Roda lá, menino. Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Tem algumas campanhas que eles tentam implantar aqui através da internet, através do Facebook e todas essas redes sociais, mas que acabam não decolando, né? Algumas dessas ideias aí acabam não decolando. Por exemplo, estão aqui agora começando uma nova tentativa de fazer com que o voto se torne facultativo no nosso país e não obrigatório. É porque ainda até a propaganda que fazem aqui do assunto, não existe democracia onde o voto é obrigatório. Voto facultativo já. Quer dizer, é uma tentativa. Eu também, agora você quer que eu diga particularmente, eu também acho que a gente ser obrigado a votar nessa corja de vagabundo, nessa corja de safado, de ladrão, que só fica aí roubando o dinheiro do nosso povo. É porque uns fazem e os outros pagam, né? Você ser obrigado ainda a votar numa corja dessa aí, a votar nessas quadrilhas aí de ladrões, de caras que ficam zombando da lei, de mensaleiros aí, que você acaba sendo obrigado a votar nesses caras. Então, por isso que eu sou... Aí sim, aí eu acho que realmente deveria acabar com esse negócio de voto obrigatório. Porque já dá nojo você saber que vai ter que votar e votar nessas porcarias aí. E ainda ser obrigatório? Ah, não. Meu Deus do céu. Chega. Vamos trazer uma dobradinha agora. Asas Livres. Você, o amor é R$1,99, viu? Is My Love. Depois, Maurício Fares, Garoto Aluguel. Roda as duas, menino. Roda. Mas o sucesso só para as mulheres solteiras que tá sofrendo do coração. Vem cantar comigo assim, ó. O meu amor era verdadeiro, o seu era pirata. O meu amor era ouro e o seu não passava de um pedaço de lata. Meu amor era rio e o seu não formava uma fina cascata. Meu amor era de raça e o seu simplesmente um vira-lata. Is my love, is my love. Se botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Is my love, is my love. Se botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Asas Livres, um fenômeno. Meu amor era verdadeiro, o seu era pirata. O meu amor era ouro e o seu não passava de um pedaço de lata. Meu amor era rio e o seu não formava uma fina cascata. Meu amor era de raça e o seu simplesmente um vira-lata. Is my love, is my love. Se botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Is my love, is my love. Se botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer o 99. It's my love, it's my love. Se botar seu amor na vitrine, ele nem vai valer o 99. Ao entrar na sala, a secretária falou: alguém ligou pra você. Ao saber quem era, que felicidade, que bom, que prazer. Quando a gente faz amor, tu viaja no meu céu, eu me inundo no teu mar, lambuzamos desse mel. É bom ser vulgar, o objeto de prazer, de orgulho de ser seu garoto aluguel. Quando precisa liga e me chama, se quiser ser amada eu te amo, meu amor que aluguei pra você, meu amor me apaixonei sem querer. Meu amor, me aluguei pra você. Meu amor, me apaixonei sem querer. Ao entrar na sala, a secretária falou: alguém ligou pra você. Ao saber quem era, felicidade, que bom, que prazer. Quando a gente faz amor, tu viaja no meu céu, eu me inundo no teu mar, lambuzamos desse mel. É bom ser vulgar, objeto de prazer, me orgulho de ser seu garoto aluguel. Quando precisa liga e me chama, se quiser ser amada eu te amo, meu amor me aluguei pra você, meu amor me apaixonei sem querer, meu amor me aluguei pra você, meu amor me apaixonei sem querer. Meu amor, me aluguei pra você. Meu amor. Eu fiquei sabendo aí esses dias atrás. É só apenas a título de curiosidade. Esses tempos atrás aí, nas últimas eleições que aconteceram, teve uma sessão eleitoral que teve que mandar trocar a urna. Né? Teve que mandar trocar a urna porque escarraram na urna toda. Você vê o grau de revolta que estava a pessoa ali, né? Que escarraram e fizeram tudo que poderia fazer com aquela urna ali. Mas, rapaz, aí eu fico imaginando a cena aqui agora, viu? Isso aí ia ser muita revolta mesmo, né? O cara escarrar, cuspir. E para não dizer outras coisas que deve ter feito também. Só que essas outras coisas eles não falam, não. Mas que ele deve ter feito outras coisas mais, deve ter feito sim. Se bem que ali o espaço é muito pequeno, não dá para isso, não. Eita, é esse negócio de voto obrigatório para votar em porcaria, acaba causando esse tipo de comportamento mesmo. Porque a gente fica revoltado demais da conta, acaba fazendo bobagem mesmo, viu? Ataíde Alexandre canta Laço Aberto, roda lá menino, roda. Te amar foi um erro. Mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Por você não me arrependo das

Aos sábados, às 9h30 da noite, com Miriam Andrade, no Canal 1. Num mundo tão apressado e sem tempo, é importante que a informação e a capacidade de análise estejam perto de nós, de forma sintética e organizada. Sintetizador de Voz, um programa com a duração de 30 minutos, onde Carlos Bonaparte e Joana Santos debatem um tema da atualidade, tendo sempre o cuidado de contextualizar o ouvinte. Sintetizador de Voz, terças, 21h30, com Carlos Bonaparte e Joana Santos, no Canal 1. Antena Web apresenta-lhe Sonoplastia, o programa onde poderá descobrir ou redescobrir as sonoridades antigas, estabelecendo assim uma verdadeira ponte entre passado e presente, sonora e culturalmente. Todas as semanas, aos sábados, entre as 14 e as 15 horas, venha viajar no tempo com a Antena Web. Sonoplastia, aos sábados, a partir das 14 horas, aqui no Canal 1. A Bíblia é mais do que um livro. Contém vários outros livros, cada um com a sua função. É o guia do cristianismo e não só. Mais de um ponto de vista informativo e de entendimento do que incentivo à crença religiosa. O Canal 1 convida-o a conhecer um dos livros sagrados da humanidade. A Bíblia. O som do livro. Produto Rádio Transmundial de Portugal, que vai ao ar às sextas, às 20h30, aqui no Canal 1. Everything but the kitchen thing. Ou de tudo um pouco. É o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the kitchen thing. Com Sean Klein no Canal 1. Canal 1. Antena Best. Antena Live. Nós somos Antena Web. A cada dia melhores e mais organizados, mais fortes. Pelo bem do nosso trabalho e pelo bom da vossa audiência. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nós somos, cada vez mais, a sua Antena Web. Antena Web, sintoniza-te. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Mandar um abração aqui é para os meus amigos que me ouvem através da Rádio Popular FM no Rio de Janeiro. Eita! Alô, meus amigos aí da Rádio Popular FM no Rio de Janeiro. É o Júlio César que trabalha lá na rádio, que é um dos responsáveis pela rádio. Muito obrigado a você, viu, Júlio César? E transmita aí, retransmita o nosso abraço aí para todos os amigos aí da Rádio Popular FM do Rio de Janeiro, viu? Também o nosso amigo Alexandre Martins Arute, ele é da Rádio Cidade Goiânia. Ô, Alexandre Martins Arute, um abração para todos que estão aí curtindo o nosso programa através da Rádio Cidade Goiânia. Beleza, obrigado de coração a cada um de vocês. Ah, também quero agradecer aqui a minha amiga Ângela Maria, lá de Itabuna, na Bahia. Ela tá pedindo uma música do Maurício Faz. Eu vou rodar nos próximos programas, tá bom, querida? Tá legal? A Solange Grigolin, que é lá de Iturama. Ô, Solange, pra você também, minha fofa. Aquele beijo gostoso, felicidades, viu? E agora quem vem aí pra cantar? Quem é Maurício? Você não sabe, não? Agora é a Márcia Ferreira. Legal! Então olha aí o fã-clube da Márcia Ferreira. Todos vocês aí preparados para curtir a Márcia Ferreira? Então vamos nessa, meu amigo Clodoaldo Dantas. Vejo em teu olhar. Márcia Ferreira canta. Vejo em teu olhar, talvez um adeus, talvez, mas meu coração se nega a entender. Só pede você, só pede você. Vejo em teu olhar, nenhuma emoção. Será que o teu coração já tem no lugar uma nova paixão? Teu coração deve saber se em meu lugar existe alguém pra te amar. Em meu lugar, se esse amor te faz feliz, bem mais feliz, talvez eu possa aceitar. Posso tentar. Vejo em teu talvez um adeus, talvez, mas meu coração se nega a entender, só pede você. Amiga Cristina do Santo Silva, tudo bem, Cristina? Ela compartilhou comigo aqui uma frasezinha. Uma mulher sábia é aquela que escuta, finge que acredita e deixa o bobão achando que é esperto. Eu sempre falo que mulher, ela consegue o que quer, viu? A mulher consegue o que quer. Se ela soubesse a força que existe na feminilidade dela, a força que existe em cada mulher, com esse jeitinho feminino, jeitinho coquete, jeitinho charmoso, ela faz qualquer valentão se arriar, fica arriado no chão aí, caído de quatro para qualquer mulher. Se toda mulher soubesse usar essa força que existe nela aí, com esse poder de sedução e feminilidade, ela derruba qualquer machão, por mais forte que ele seja. Olha se não derruba. Vamos trazer agora aí o Dino Franco e o Moraí pra cantar Caboclo na Cidade. Roda, menino. Seu moço, eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa, e quatro barrigudinho. Eu tinha dois boi carreiro, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom arreado. Espingarda cartucheira, 14 vaca leiteira e um arrozal no banhado. Na cidade eu só ia cada 15 ou 20 dias pra vender queijo na feira. E no mar estava forgado, todo dia era feriado, pescava a semana inteira. Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz essa tal felicidade.

mostrará. Sogno l'orizzonte, manca le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Hoje eu acordei com saudade de você. Bom dia, meu bebê. Bom dia, meu bebê. Ô, menino, prepara aí a vinhetinha da nossa carta destaque. Tá preparado já? Ué, então carca o dedo aí. Não vou perder tempo, não. Vamos nessa. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, gente, a carta de hoje é da mulher enganada e sofredora de Blumenau, em Santa Catarina. Ela diz assim na sua carta: Olá, Maurício, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu moro aqui em Blumenau e nunca ouvi você falando da minha cidade. Será que nós não merecemos que você fale da gente? Gente, eu acabei de falar isso aí no começo do programa, ó, é porque o pessoal do Sul aí não escreve. Então a gente fala mais assim, daqueles que mandam cartas com mais frequência, porque a gente tem, né? A gente vai falar do ouvinte, fala de onde ele é. Então a gente sempre normalmente fala quando tem cartas, né? Eu já atendi carta de um ouvinte daí, de Blumenau. Já, você não se lembra? É, já atendi uma carta de um ouvinte aí de Blumenau. Não sei quando foi, mas já atendi. Mas menina, deixa eu ver aqui o que ela disse. Maurício, eu sou uma mulher separada hoje em dia. Até o ano de 2010, eu estava casada com um homem, pai dos meus três filhos. Só que esse homem foi um bandido comigo, Maurício. Ele vivia comigo e tinha mais uma amante com quem ele vivia também. Já tinha muitos anos e tinha inclusive dois filhos com essa mulher. Quando eu descobri, eu fiquei desesperada com a traição dele, Maurício. Ah, eu pensei em fazer tanta bobagem, mas graças ao padre da nossa igreja, eu me acalmei um pouco. Porque ele me disse que de cabeça quente ninguém resolve problema algum. Mas Legal, hein? Gostei. Que padre sábio. Fiquei fã dele mesmo sem saber quem ele é. Parabéns pro padre aí de Blumenau. Não deve ter uma igreja só, deve ter várias, né? Mas parabéns para o clero de uma forma geral, não é mesmo? Fiquei fã mesmo. Eu gostei. O que é aí? Um conselho mais do que sensato esse, não é? Mas então, Maurício, eu fiquei pensando no que ele me disse e aos poucos fui me acalmando até poder conversar com o meu marido a respeito do assunto. Ele me confirmou tudo, disse que sim, que vivia com outra mulher e que gostava de nós duas do mesmo tanto. Só que eu não aceitava ter o amor dividido e disse a ele que ou ela ou eu. Ele então me disse que se fosse para escolher, que ele ficaria com ela. E assim ele fez. Pegou as coisas dele e foi morar com ela. Olha, amor, eu fiquei muito magoada por ele ter escolhido ela, porque eu achava que eu era a mulher da vida dele. Maurício, ele nunca deixou faltar nada para os filhos. Mesmo agora que estamos no processo de separação, ele dá tudo o que eles precisam. Ele dá tudo o que eles precisam e para mim também. Ainda tem algumas coisas dele aqui em casa, que eu estou juntando tudo em umas caixas e depois eu vou devolver para ele. Eu não quero mais nada dele aqui, porque eu fiquei muito magoada e ofendida por ele ter escolhido viver com a outra. Era o que eu tinha para te dizer, Maurício. Agradece a sua ouvinte, a mulher enganada e sofrida de Blumenau, Santa Catarina. Olha, menino, a vida prega cada peça na gente, não é? Cada surpresa, não é mesmo? Você, né, achava que você era a bolacha preferida do seu marido e de repente vê o seu mundo desmoronar. Desmoronou mesmo em todos os sentidos, né, por descobrir que ele tinha um amante e principalmente por ele ter demonstrado a preferência dele pela outra. Agora, eu tô falando isso aí, mas isso merece uma reflexão, você não acha? Claro que merece refletir sim, porque só o fato dele ter arranjado uma amante já é um indicativo claro que tinha alguma coisa errada no relacionamento de vocês, não acha? Você não acha, não? Se você era casada com ele e ele teve arranjou essa outra mulher e teve até filho com ela fora, então isso aí já é um indicativo que tinha alguma coisa errada no relacionamento de vocês dois, né? E o outro indicativo foi na hora que você colocou ele na parede, dizendo que é ou ela ou você ou ela, e ele ter preferido ela. Isso, para um bom entendedor, é um sinal claro que o erro está em você, viu? Parece que sim. Infelizmente, talvez a gente não é. A gente muitas vezes não é capaz de julgar a si próprio. Muitas vezes a gente não é capaz de julgar a si próprio. Mas o erro está na gente. Não estou te julgando, por favor, não pensa assim. Eu estou apenas tentando chegar aos motivos para tudo isso ter acontecido, né? É claro que tem muitos homens que não se satisfazem, né, só com a comida caseira e querem ter outra comida fora. Muitos são safados mesmo por natureza. Mas aí, no seu caso, pelo fato dele ter preferido ficar com a outra, aí já é um caso a pensar sim. Olha, menina, muitas das vezes, como disse, a gente é muito exigente e radical e acaba se tornando uma pessoa desagradável. Um relacionamento deve ser feito principalmente de doação. Você pode até estar aí me questionando: uai, por que teria que ser eu a me doar e não ele? A gente tem que se doar ao outro para receber na mesma medida. Pelo fato de vocês serem marido e mulher, a convivência só se tornaria possível quando há sintonia entre os pensamentos de ambos. Se os dois ficarem cada um pensando de uma forma, aí a vaca vai pro brejo de verdade. Alguém vai ter que ceder, né, e dar o braço a torcer se quiser preservar o casamento e o relacionamento. Senão, acaba acontecendo o que aconteceu aí com você. Ele deve ter ficado saturado com você e então achou que melhor ter um caso fora para desafogar a frustração que teve do seu próprio lar. E pelo visto, a outra mulher parece ser bem mais maleável, pois se ele preferiu ficar com ela, é porque ela é mais cordata e menos pegadora no pé, você não acha? Menina, eu não tô querendo te crucificar, não. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Só estou querendo é que você acompanhe a minha linha de raciocínio, né? E possa refletir se realmente o erro foi seu ou se o seu marido faz parte daquela minoria que eu falei agora há pouco. Dos homens casados que não se contentam apenas com uma mulher e querem ter várias ao mesmo tempo. Por isso que eu abordei vários aspectos de relevância, pois pode ser que algum deles tenha sido a causa do acontecido. Olha, só que agora, menino, não adianta chorar depois do leite derramado, não é mesmo? Vocês já estão em processo de separação? Então nesse caso é melhor mesmo, pois assim você depois pode repensar sua vida, pode pensar com mais calma, reconstruí-la em outras bases mais sólidas e com mais compreensão. E já que você, né, já que você está juntando todas as coisas dele para devolver, que música que eu rodaria para você para dar certo com a sua história aí, hein? Ah, pega aquela da Núbia Lafayette aí. Devolvi tudo, tudo, o cordão de ouro. Eu não lembro bem a letra. Então, roda essa música pra ela aí. Núbia Lafayette, Devolvi. Vamos nessa, menina. Devolvi o cordão e a medalha de ouro e tudo que ele me presenteou. Devolvi suas cartas amorosas e as juras mentirosas com que ele me enganou. Devolvi a aliança e também seu retrato para não ver seu sorriso no silêncio do meu quarto. Como lembrança pra não aumentar meu padecer. Devolvi tudo, só não pude devolver a saudade cruciante que a minha gente, agora eu vou-se embora. Não vou-me embora, não. Eu vou-se embora. Fala direito, rapaz. Não fica aí. Então tá bom, eu vou-me embora. Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Um beijo no coração de cada um de vocês. Menina, pra você, meu amigo. E até o próximo encontro, hein? Até amanhã, sexta-feira da paixão. Tô aí com vocês, se Deus quiser, sim, viu? Tchau, tchau, gente! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.